Portal do Arrocha. Bandida hoje eu bebi charu. Esse arrocha minha fogo. Isso é estrela cadente, menino. Ao vivo em Belo Alto. E amor covarde é esse que me arrumou, e me prometeu, o mundo me abandonou. Você foi bandida, você foi maldosa. Dizia que me amava e depois caiu fora. Bandida, hoje eu bebo e choro. Nesse arrocha me afogo. Covarde é esse que me arrumou, e me prometeu, o mundo me abandonou. Você foi bandida, você foi maldosa. Dizia que me amava e depois caiu fora. Minha fogo.